O 62251 não está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é 140 graus com 8 nós. Livre, alinhar e decolada 10, na 62251 decolou aos 35, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 208, bom trabalho, senhor. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6251, Dael. Quando sobe conforme autorizado, eu vou girar até. Autorizado direto da EL 6251. tráfego Salvador, bom dia, o Web 6749, 3401 para Guarulhos. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida inicialmente é da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5062 e o controle em 120.8, Cotege. Autorizando 340, Aperzulu 16, após o PHZ, conforme o plano. Faz a decolada 10, curva à direita, da El Leda Bride, 5062 o código. 120.8, o controle para o objeto 6749.2, da Fiat. Ok, Web 6749, correto cotejamento, chame para o acionamento no 2. Agora. De Oceania 6251. Salvador, Web 5717. Web 5717, bom dia. Eu tenho já o 340 para o Galeão, aceita? Aceito. Ok, Web 5717 está autorizado para o Galeão, nível de voo 340 pela Upper Zulu 10, até a posição ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5066 e o controle em 120.8, cotejo. Autorizado Salvador Galeão, nível 340, acesolou no 0, ESMAP, conforme o plano de voo. Decolada 10, curva direita, cumprindo o perfil da El Leda, após direto de posição Bridge. 0066, responde a 208, Salvador, 5717, portão 10. Correto, Web 5717, tinha paracionamento no 10. Autorizado, altímetro no 0 no 8, chame para o táxi, Web 6749. 0 no 8, chamar para o táxi. Salvador, bom dia, Web 5896, informação Charlie, autorização 340, Confins. Bom dia, Web 5896, está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, na subida da El, Leda e Bridge. O transponder é 5070, controle em 120.8, corteja. 340 para Confins, avião 16, saída da El, Leda, Bridge, retorno 10, curva direita, 0070, transponder, 208, Nelson, 5896. 5896, correto, cotejamento, chame para o push no portão 4. Chamar a prova. Paulo, Salvador, WebChat, mensagem 649, qual é o toque de POV 1115, 4 horas de autonomia, alterando a confins. 115, 4 horas e confins, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Chama lá no ponto de espera à direita, mensagem 449. Salvador, 749, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 150 graus com 9 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 149. MA 749 decolou 58, controle em 120 decimal 8, bom voo e bom dia. 1208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, WebJet 6749. Bom dia, sobe 340, vigilante. 340, vigilância 6749. Eu ia direto da 749, 6749. Tá, é autorizado. Obrigado. Léo. Tô da Web 5749. Obrigado, hein. Salvador, 5896, autorização para acionar na posição posterior pushback. Está livre o acionamento, chame para o pushback. O altímetro no 08, o Web 5896. Ok, está autorizado o acionamento, chame o pushback.